chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. São 6 da tarde. Chegamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia e da Milera, a moda está nas ruas. Como vão os amiguinhos do Pretinho neste início de fim de semana? Fala, Potter! Tudo bem, Potterzinho? Mais uma semana, né, cara? Mais uma semana, cara. Mais uma semana. Ou menos uma semana, depende do ponto de vista. Fala, KG! Beleza, boa tarde, vem aí o Clube de Regatas Botafogo. Boa tarde, Marcos Piangers. Boa tarde, feliz de estar aqui fazendo parte dessa viagem. Essa grande dá cabeleira. Boa tarde, só e deu, sou cara. Um cabelinho boa tarde. Nessa grande cabeleira. Muito essa bom. Grande careca. Fala aí, ô Porazinho. Sou eu, né, meu irmão? Beleza, aí, querido, saudade aí. De ti. Legal. Tem que vir a sexta-feira ao meio-dia, o programa não fica a mesma coisa. Melhor não, melhor ele não. Ele pode falar ali. Tu agora é o meu preferido, Porã. Ele pode falar, ele pode falar. Agora é legal, tu o meu legal. Preferido, Porã. Obrigado, velho. Então eu vou vir sexta também. Semana que vem tamo aí. Tamo aí, beleza. Eu passei a tarde com uma pessoa muito agradável que eu conheci ontem. Seu proctologista? Não, mentira. Fala, Maurício Amaral. Fala aí, boa tarde. Beleza, nós, já a estrela móvel do Pretinho Básico desta sexta-feira à noite, inverteu com o Davi. É a mina do Patrola, do Rio Grande do Sul, em HD. Rodaquinha, tudo bem? Tudo. Eu te sugiro uma coisa, tu vai ter que começar a fazer que nem o mestre Brinco lá na bateria do Imperador, dá o sinal na hora. Não, é que eu não mando mais nada aqui, cara, as pintas têm vontade própria. As pintas têm vontade própria, começa a avacalhar, bater na mesa, gritar, tomar banho. Sempre foi assim. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de fim de semana. A nova campanha nacional de desarmamento foi lançada hoje no Rio de Janeiro, essa patuscada. Exatamente um mês depois do massacre que matou 12 crianças na escola em Realengo. A campanha deste ano, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Né? É o bode na sala. A campanha deste ano traz algumas novidades. O anonimato para quem entregar a arma, a destruição da arma já no ato da entrega. Como? É, o cara vai ter um atomizador ali, um portátil, né? Aí tu entrega a arma, o cara bota no atomizador, pulveriza. Não, é que há um tempo atrás tu entregava a arma e não sabia se a arma era ou não realmente destruída. Tu entregava, né? E só o exército poderia dar fim nessa arma. Ou seja, agora eles tu entrega, vão dar um jeito de acabar na hora. É uma prensa. É tipo uma marreta. É uma prensa também, pode ser uma prensa. Também. Não aproveita essas armas e dão pra polícia? Não dá. Sabe por quê? Não pode. Porque tem muita gente que. Polícia não tem arma, né? Eu sou favorável ao desarmamento, tá? Mas não tem menos do que deveria? Não existe. Mãe, deixa eu te explicar por quê, Rodaica. Porque tem muita gente que é a favor do desarmamento, que não concorda com a campanha, porque muitas das pessoas que entregam as suas armas são os senhores aposentados, que têm armas velhas, que têm armas que não sabem o que fazer em casa. Então, essa arma não vai parar na mão da bandidagem de jeito nenhum, né, cara? Mesmo que pare. Mesmo que pare, o bandido vai olhar. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Quanto é que vale uma arma hoje? 300 a 500 reais? De 100 a 300. Só isso? Não, eles estão pagando nessa campanha de 100 a 300, dependendo do modelo. Sim, De 100 a 300 e que paga vai na ter hora. De gente roubando arma pra entregar e ganhar grana. Opa, beleza, se eles destruírem esse é um arma, país que vai pra frente. Bom, mas peraí, o cara vai com uma arma roubar outra arma. Mas se ele roubar a arma, é uma arma que sai da mão do bandido e vai ser destruída. Não do bandido. Tipo, ele pega uma arma velha de um velho e vende por 100 reais e compra uma outra arma nova. Cara, aí tu pensa, como coitado deste mesmo senhorzinho, tá? Que mora lá depois de Tapes, lá no interior de Tapes, que não tem polícia que chegue lá, que não tem proteção que chegue lá, e ele mora numa fazenda com 25 cabeça de boi. Mas tu sempre vai pra fazenda, meu. Nós estamos aqui, nós não temos proteção também, meu. Estamos em Porto Alegre. Ok, é que aqui não há argumentos, entendeu? Aqui, teoricamente, era pra ter um policiamento, uma ronda, né? Mas não, pra cá não há argumentos. Eu tô querendo dizer que esse pobre desse senhorzinho não vai poder se defender, nem ele, nem a família dele lá no interiorzão, entendeu? A pessoa não tá sendo obrigada a entregar a arma. Lá no Rio, não. Essa pessoa vai entregar a arma se ela quiser, se ela achar que vai tá contribuindo com a questão de desarmamento. É tipo pilha e bateria de celular. Vai entregar se quiser, entendeu? Tá bem. Mas, e aí vai ganhar um dinheiro por isso. Sempre tem a funda, né? Sempre tem um estilingzinho. Sempre tem. Pô, aliás, agora tá na moda. A gangue da bolita, né? Os caras estão quebrando vidraças de lojas, especialmente de concessionárias de carro na Zona Norte, abolitada. Pega um bodoque e lança boleta. Esse é ridículo. Mas deve ser lindo, né? Ver aqueles vidros grandão. Cai a dica, né, Cajão? Um abraço a todas as concessionárias que foram afetadas. É bonito, assim. Quem aqui não pensou, né? No filme de grão daqueles, assim, né? Eu não sei, Cajé, eu não pensei. Cara, eu não pensei. Desculpa, eu também não tinha pensado. Obrigado, eu continuando aqui no assunto. Eu pensei também. Eu já vi muito vidro ser quebrado na vida. Já vi mesmo. É, jogando bola. Telhado, né, geralmente telhado de vidro. Jogando bola, né? O valor de cada arma entregue vai variar de 100 a 300 reais e as delegacias da Polícia Federal receberão as armas, mas o governo quer transformar igrejas, ONGs e postos das polícias civil e militar em ponto de coleta. ONG é um lugar seguro. Igreja, um depósito de arma, né? O cara vai na igreja levar arma. Aí o padre vai. Ó, padre, vem aqui levar minha arma, me dá meus 300 aí. Outra diferença. Esse dinheiro que eles estão pagando a arma tá saindo da onde? Não, porque é tão pobre o governo, como é que eles têm essa grana toda? Tu tá pagando. Não, eu sei que eu pago tanta coisa que o dinheiro não aparece, agora eu quero entender onde é que você... Eu vou pagar pra entregar minha arma. Pra dar 300 reais num hospital pra pessoa que tá ali na fila, não parada, não tem. As pessoas... Pra arma agora pra, tem. Pra dar remédio de uso contínuo que o governo oferece, não tem. Não, as farmácias populares não tem os remédios. Mas eu não entrego a Laika de jeito nenhum que eu entrego a Laika. A Laika é minha cadela, rapaz, minha cachorra. BR-101 Sul será bloqueada por meia hora neste sábado em Paulo Lopes. Entre meio-dia e meio-dia e 30, haverá detonação de rochas próximo à ponte sobre o Rio da Penha, na Grande Floripa. Vão detonar geral lá, né? Bendigo, mas... Mas coisinha, eu tô trabalhando. O Pause tá sempre metido nas paradas, que nem o Almir, né? Mas vela, sempre dinamite, tem alguma coisa acontecendo. Umas bananas. Gente, olha a crueldade, gente. Olha a crueldade com os bichos, gente. Cachorrinha pintada de rosa. Ai, que amor. É encontrada em lixo em Porto Alegre. Eu acho bonito também. Muitas pessoas que pintam cachorrinhos de rosa. Mas não é descolorante que botaram. É tinta látex. Sim. Uma cadela mestiça de poodle foi resgatada no meio do lixo no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Palmas pro resgate, né, Potter? Alguém viu que ela estava abandonada na rua e resolveu brincar pintando os pelos de rosa. Quando encontrada, a cachorrinha estava com anemia profunda e muito maltratada. Atualmente, mora em Esteio, em uma casa de passagem. Que barbaridade. E virou comoção nacional, como todo cachorrinho que aparece na mídia. Vocês lembram que criança aqui morre esquecida rádio... dentro de um carro e não vira comoção nacional. Aí uma poodle desgraçada pintada de rosa vira comoção nacional. Deixa eu te falar uma coisa, só um pouquinho. Quem faz maldade com o animal é muito capaz de fazer maldade com uma pessoa também, velho. Isso tem que virar manchete também. São dois exemplos completamente fora. Mas é um ser vivo, cara. A questão da criança é uma fatalidade, Deus o livre, não dá nem pra falar um troço desses, é muito triste. A cadela é outra história, entendeu? Uma vez um jaguané aqui perto da rádio pegou um cavalo preto e pintou com listas brancas pra transformar numa zebra. O cavalo morreu. Ficou alvinegro. Claro, né, cara? Ficou figueirense. Foi transformar o cavalo em zebra. Sampaio Corrêa também é. Olha, que baita ideia, cara. Pegar o cavalo preto e pintar de branco. Mas morreu de tinta, mano. Morreu de tinta na barriga. Asfixia, intoxicação. Quando for pintar algum bicho, é tinta têmpera, né? Que sai com água. Mas se têmpera não mata nem as crianças, não vai matar bicho, né? Não, a questão é a seguinte, cara. As pessoas confundem, né? Tem poodle cor-de-rosa, poodle verde, poodle azul, só que é tingido daí... Na pet shop. Isso é uma fortuna. Tingido e tal. Claro. Isso é uma fortuna. Tem que esperar a pessoa que leva um poodle na pet shop pra tingir de verde limão ali fora. Com umas soqueiras assim, sabe? Não, sempre. Soco inglês, quatro, cinco pessoas, elas não sabem nem de onde vem essa manta de lá. Vamos lá, um laço de 40 segundos. Pá, uma pauleira assim. E ela não vê nada de onde vem assim, acho um e sai amor. Correndo. Aí pega o poodle e pinta de branco. Tem babyliss pra fazer no cachorro, tem chapinha. Pode pintar o pelo da cor que quiser. Colocar acessórios. Olha, mulher tem sempre uma coisa pra fazer com o animal, né, cara? Sempre tem. Começando com o animal que ela tem em casa, o primeiro. homem, né? É o seu marido, né? É o seu marido. O marido é a primeira cobaia da mulher. É. Primeira cobaia. Ah, mas por favor, comoção nacional, porque pintaram a cachorra de rosa. Mas não é porque pintaram de rosa, deixaram no lixo. O bichinho pinta de rosa, mas não deixa lá no lixo. Mas esses dias o magrão achou uma criança no lixo também. Virou manchete, virou comoção. Aí tudo bem. Aí vai ser uma comoção pra adotar esse poodle da última. Aí vai ter 800 crianças na fila que ninguém quer. Só porque é poodle. Só porque é poodle. Eu acho que o nome dela tem que ser Vitória. Uma filha da poodle. O poodle tu pega e larga umas comidas no chão, ele é fácil de criar. Uma criança é mais difícil de criar. Tem que previsão do tempo, queridos. O fim de semana começa com o tempo seco. Nas primeiras horas do sábado faz frio devido à presença da massa de ar polar. À tarde, as temperaturas ficam amenas. Amenas de quanto? Vamos ver agora. O domingo do Dia das Mães começa com o tempo firme. O frio da madrugada diminui. O predomínio do sol deixa as temperaturas em elevação e as máximas ultrapassam os 23. Na segunda-feira, aí está prevista de uma entrada, nova entrada de massa de ar frio, deixando o tempo ainda firme, com as temperaturas em declínio. Ou seja, o tempo segue firme, não tem previsão de chuva. Não tem, impressionante, cara. Muito bom, assim não é bom. Não vai chover há uns 10 dias. Frio, frio é melhor seco, né? Claro, toda sempre. Vida. No seco é melhor o frio. O frio. Também. Eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Agora vem aquela naba dos fatos do dia. Fatos do dia! Fatos do dia! Com KG! Aproveitar que a Rodaica tá aqui, os fatos do dia tem um gosto especial. 9h36, Adriane Galisteu vai à farmácia. Como é bom saber que pessoas famosas também vão na farmácia. Amanhã é cedo, né? Ela foi comprar, ninguém vai sabe. Vai ver que tá doente, imagina uma pessoa assim também adoece. Ah, mas pode comprar ser Neuza, de repente tá com dor de cabeça. Um mod. Sempre livre, né? Desculpa, quem era a pessoa? Não, Adriane Galisteu. Galisteu. Quem não pegou, né? Adriane Galisteu. Pegou. Tu, né, Potter? Pra começar a lista, tu. Depois do KG, eu sou pobre. Não sabe, Maurício. Eu nunca falei. Rico, aí a minha chance aumentaria. Muito. 11h03, Marcos Palmeira e filha brincam em bairro carioca. Bairro carioca. Que prova que o Rio é uma cidade assim bacana. O Rio é uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas. Com governos paralelos, não rateiros ocupando comando. Comando de comando, subindo oficial. Comando de comando, subindo. Ô, Dudu, tu curte Fernando? Fernando Abreu sempre curtia, né, cara? Papai sempre tocava o Fernando Abreu. Tem que tocar, né? Sempre toca, cara. Paralamas, cara. Lulu, cara. Ô, meu, os caras têm vergonha de ser pop, né? Lamentando, né, Fernando? Não, não é tu, é o outro guri. É o Dudu ali, irmão. Tu é o guri, aquele ali é o guri cocô. Ô, guri beleza, cocô. Beleza, cara. Eu tô beleza, cara, aqui, beleza, trabalhando. Beleza, Dudu. Cara, tá legal, hein, cara. E tu tá fazendo o que da tua vida? Cara, tu fez bem vir pra cá, hein, cara. Ah, não. Fez bem, cara. É novo isso, né? É novo. São 4 anos. Cara, faz só alegria. Aí já, cara. 4 anos. 4 anos, uhum. Cara. Fez, mais os 10 da outra vez, 14. Estou jubilado. Fez aconteceu, hein, cara? Fez aconteceu, cara. Não, jubilado. Fisionética. Tamo aí, cara. Obrigado, tá, Dudu? Tamo aí. Um abraço pra ti. Se quiser, né, cara? Me mandou me tirar da outra vez que eu vim aí, né? Não, não vou querer, Dudu. Vou estar não querendo. Mas eu sou amigo do Segura lá, depois dei um café pros caras. Segura? Nossa. Dei um café pros caras lá, cara. Tá trabalhando na Ruda? Vai, Girina. Trabalhando na Star Series de novo aí, cara. Papai cortou a grana, cara. Com o William. É isso aí, tá. 12h05, Letícia Sabatella e André Gonçalves namoram em shopping. Eles estavam juntos. Letícia... Mas faz muitos anos já. Não, o André Gonçalves, claro, a Letícia Sabatella, mas namoram, ela namorava o Chico Xavier, o cara lá que fez o Chico Xavier. Morreu. Não. Ele e o André Gonçalves. Fazia o Chico Xavier novinho. Não, ele, o Chico Xavier morreu. Não, ele não. Desde aquela novela que ela ele fazia. Ele é o Bentinho, Beija-Flor. Não, Beija-Flor. Só um pouquinho. Com esse rapaz, ela separou há anos, ela tem uma filha com ele. Ângela Antônio. Que chama Clara, e na época que a menina nasceu, inclusive, ela nasceu muito doente. Isso eles, mesmo. Eles se aproximaram, porque eles já não estavam muito bem, depois separaram de vez. Ela namora esse André já tem alguns anos. Esse André que já pegou esse toda André a Rede Globo. Esse André passou o rodo no... Toda a Rede Globo. Neila. Maravilhosa. E é feio que dói. Acho ele feio, né? Eu acho ele maravilhoso e talentoso. O Fetter não precisa ser bonito. Tem que ter um bom papo. Coisa que você tem. Tá certo, obrigado, Neila. Eu não sou louco. E a Letícia feio, Sabatella é uma das mulheres mais lindas da televisão brasileira. Ela é linda, desculpa. Ela é linda, tem uma pinta. É maravilhosa. Ah, já foi mais, né, Porazinho? Não, já passou o tempo pra ela. Mais, mas eu tô vendo o clone, né, cara? Um abraço pro Albieri, né? Grande abraço pro doutor Albieri, hein? Imagina, que 14h31, Kate Middleton faz compras em mercado inglês. Ai, que sucesso. Mercado? Mercadinho, sim. Não, mercadinho do gringo. Mercadinho de calçado, o Spinelli. Foi no gringo ali, comprou uma preta. Foi na mãe preta. Abraço, gringo da mãe preta. 15h14, latino almoça com amigos em restaurante na Barra da Tijuca. O latino? O latino. Ah, é uma pessoa, né? Sobremesa. Não vai no Lebon. Latino Lollipop, é o apelido. Que coisa, no, de sobremesa ele pediu banana split, que gosta muito. É? Banana split. Banana split com três bolas. Tá bem, vai, que mais, KG? 17h35, Carlos Bonô. Hã? Esse eu não sei, sei quem é. Também. Esse também. Corre com a mulher Bonô? Na praia do Leblon. Aí, mas quem é o Carlos, Carlos Bonô? Carlos Bonô. Acho que é Bonovi. Bonuzi. É músico, maravilhoso. Conheço, músico carioca, maravilhoso. Sabe? Carlos tudo. Bonô. Música. Tá lançando agora... disco novo com uma cover de Cássia Eller. Maravilhosa. Ah, é músico mesmo? É músico, maravilhoso. Cover de Cássia Eller. É o Felipe Dilon da sua geração. Ah, bom. Ah, tá. E agora, questão de 7 minutinhos atrás. É ator, sete. É ator. 7? Não mais do que era 6h11, gente. É ator, 7 minutos. 6h11. Rodrigo Hilbert passeia de bicicleta no Rio de Janeiro. Ah, esse é bonito. É. Esse é bonito. Olha, cara, se eu não fosse eu gostaria de ser o Rodrigo Hilbert. Esse é o pessoal, desejos do Porã. Era isso, Girina? Graças a Deus. Se eu fosse o Porã, isso. Eu gostaria de ser o... Vai daí, Potterzinho, no material, vai. Uma piada. Piada do Potter! Apoio! Pastilhas Mi, dor de garganta, chupe Mi! E aí um dia a Rosa, encontrou a couve-flor e disse, que petulância se chamar de flor. Veja sua pele áspera e a minha lisa e sedosa, o seu cheiro desagradável e olha o meu perfume, sinta-o, sensual, envolvente. Veja o seu corpo grosseiro, couve-flor, e o meu... delgado e elegante. Eu sim sou uma flor. E a couve-flor olhou e respondeu: é, mas ninguém te come. Come sim, cara. Tem gente que come flores. Come flores, é mesmo? É, isso aí agora não é. Agora não sei se a rosa é comestível. É, tem algumas que são. Já comi a rosa. Já comi muita rosa. Já comi, Magnata. Já comi tudo quanto é tipo de planta. Rosa é comestível, margarida é comestível. Aham. Que mais? Que mais é comestível? Ah, um monte de rosas. Jasmim. Jasmim é comestível. Entendi a pegada do Potter. Nome de mulher. Ah, entendi. Pô, como é que eu não atentei pra isso? Vai daí, Marcola. Duas piadinhas rapidinhas. Claro, Marcola. Dois amigos jogando conversa fora. Eu e a minha mulher, nós sim fomos felizes, verdadeiramente felizes, por 20 anos. Ah, hein? Aí, o que aconteceu depois? Bah. Depois nos conhecemos e nos casamos. E o casal argentino fazendo sexo. E a mulher: ai, Deus meu! Ai, Deus meu! Ai, Deus meu! E o argentino: é la intimidad, puedes me chamar de Carlos. Argentinas! Argentinas! Vocês querem saber as flores comestíveis ou não? Claro! Eu quero! Claro! Ó, a viola é o amor perfeito. A violinha frita, né? Violinha frita. Não, isso é o peixe. Camomila é. Camomila. Claro, o chá. Gerânio. O gerânio é gay. Girassol. Girassol. Já comi o gerânio. É gay girassol. Também. Girassol. Petúnia. Eu ia falar também. Petúnia. As prímulas. Ah, eu conheço uma moça chamada Petúnia. Eu também. E é comestível. As prímulas são as mais comestíveis. Lá no Maranhão. Geralmente as primeiras flores que o cara come as são as prímulas. Lá no Maranhão. E as violetas também. As violetas se comem. E além de não ser comestível, é imortal a petúnia. Uma flor muito boa. É de plástico, não. Tá, e rosa não se come. É, rosa não. Rosa não se come. Rosa não. Não, rosa. Margarida também não? As rosas não. Margarida não. Vai daí, acabou? Marcos. Cara, só daqui a pouco eu vou dar o toque. Tem muita gente se mobilizando contra o aumento da gasolina. Caxias do Sul e Blumenau vão fazer protestos amanhã. Legal que daqui a pouquinho que ele vai dar o toque. Tá bom, daqui a pouquinho a gente ouve o toque do Piangers, então. Daqui a pouquinho, galera. Vamos ver, Rodaquinha. Vamos às pesquisas de cunho científico. Boa, bota. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que diz que 75% das pessoas que participaram da pesquisa assumiram usar um linguajar fofinho com o parceiro. E segundo os pesquisadores, esses casais que falam nesse dialeto demonstraram maior satisfação, intimidade e segurança no relacionamento. Além de terem uma vida sexual muito mais movimentada. Faz sentido. Nega véia é fofinho. Nega véia é fofinho. Nega véia não é. Não, é pituquinha, chuchuquinha. Chamar de Tony é fofinho? É, Tony é fofo. Tony é fofo, bem fofinho. Fofo é coisinha pequenininha. Tá, mas e como é? Cara, isso é porãozinho, essa coisinha pequenininha. Sempre me chamaram de porãozinho. Mas isso é broxante, ali diz que melhora a vida sexual. É, na minha opinião também é, mas aqui diz que melhora. Segunda pesquisa diz que melhora. Vem cá, porãozinho, vem. Sempre me chamaram de porãozinho. É mesmo? Não sei porquê, né? Esse negocinho pequenininho. Isso é culpa do Jirimu. Esse negocinho. Coisinha. É, o Jirimu, né? Incentiva. O que que tem aí, porãozinho? Uma piada velha. Piada velha do porãozinho. Apoio! Lencinhos umedecidos, umbu! Como pode um umbu ser tão úmido? Que demais essa umbu é demais. Cara, minha marca favorita. Ah, e outra, né, cara? Lencinho umedecido é o que há. É, né? Acabei de usar muito úmido. É importante. Eu não consigo mais fazer cocô sem lenço umedecido. Ah, é uma dica minha, né? Dica minha. Quando eu tive trombo no roidal, então. Sim, não, é bom. Como é que foi essa dica aí? Tu falou, deixa eu limpar pra ti. Não, deixa eu te limpar pra tu ver. Não é preciso. É uma piada velha do poder. Piada velha. Piada velha que vai para o Pedro da Damiler e também para a Cris da Damiler do Barra Shopping Sul em Porto Alegre. Ontem estive por lá e pra todos que trabalham na loja da Damiler, do Barra Shopping e de todo o sul do Brasil. Pra galera da fábrica da Damiler, pra todo mundo. É isso aí. Obrigado, Pará. E aí, essa é a piada. Não. Cidadão levanta de madrugada pra mijar. Aí, Deus, pra pode falar essa palavra? Aqui no texto. Virou uma vaza. É verbo, né? Verbo mijar. As pessoas levantam pra fazer xixi. Só um pouquinho, gente. Desculpa. Mulher levanta pra fazer xixi. Mulher e homem pra mijar. Não, mulher, gente, sim. Tem homem que faz xixi. Mulher, sim. Os meus filhos fazem xixi ainda, mas eles homem até 8 anos. Então imagina que tem criança ouvindo agora. Então todo mundo faz xixi. O Chico já pode começar. Fazem a mijar, esse exercício. Né? O Chico tá quase começando. Começa a mijar já, né? Quase. É perigoso deixar mais um ano fazendo xixi. O cidadão levanta de madrugada pra fazer xixi. Boa. Olha pro pinto e diz. Hã? Tu tá vendo? O pinto, porra. O pinto não pode também. Tu tá vendo? O pinto também não dá. Quando tu precisa de mim, eu levanto. Mais um. A senhora entrou numa avicultura e viu um papagaio com uma correntinha em cada pé. O Paco. Muito curiosa, chamou o balconista e foi logo perguntando. O Paco. Ô, moço. Qual é a função aí das duas correntinhas do pé do papagaio? E o balconista respondeu. O Paco. Quando eu puxo a da direita, ele diz bom dia. E quando eu puxo a da esquerda, ele me diz boa noite. Então a senhora perguntou: e se eu puxar as duas ao mesmo tempo? O Paco. E o papagaio lá de dentro da casa respondeu: aí eu caio, né? Boca aberta! Ótimo, Pana. Obrigado, Panazinho. Não, tá bom. Chega. Quem mandou foi Matheus Bilhalva. De Alegrete. Obrigado, Matheus. Essa piada do Dedé. Meu, deixa eu vender um telefone aqui agora. Preciso vender um telefone lá dos queridos do Big. Hoje eu vou falar sobre os produtos da telefonia. São celulares e telefones com preços bem baixinhos. E tem mais. Celulares de última tecnologia pra você tirar foto, Maurício Amaral. Oba! Mandar e-mail, entrar no MSN, no Facebook e falar com a galera aqui do Pretinho. Então, olha só o que eu tenho aqui separado. Este aparelhinho que está aqui na minha mão, vocês podem ver. Celular Samsung C3510, touchscreen, câmera de 1,3 MP, aliás, não é 1, é 1,3 megapixels, MP3 player, rádio FM para ouvir Atlântida, Bluetooth, cartão de 1 giga, 312 reais no Tim Infinity Pré. Esse que tá na tua mão aí. Esse aqui, cara, 312 reais. Isso aí que é celular. Isso aqui é que é celular, cara. Um Samsung C3510. Mal contado, sabe? Pode ser 312 no Tim Infinity Pré ou em 12 vezes sem juros de 26 reais. Não, tá errado. Passa lá no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você. E pode dizer, eu ouvi o Fetter falar lá no Pretinho. Fetter, vem errado. Pode dizer. Vem errado o preço da agência. Hã? Vem errado o preço da agência. Bom, aí a agência que arque com as consequências. Quanto que tá o preço? Se for esse, 312 reais. Parcela? Isso é parcela? Não, não, não. A parcela é 26 reais. Não! 26 é menos que o cinema. Esse telefoninho aqui. Ou veio errado da agência, ou é carga interceptada. Não, Potter, não é carga interceptada. Eu posso te garantir. Mr. P está em Joinville. Olha. Diz que tem um engarrafamento gigantesco na Avenida Santos Dumont, lá em Joinville. E ele pede pra quem estiver ouvindo o PB agora, nesse exato momento, assim como ele, ligar o pisca-alerta. Aê! Atenção, Avenida Santos Dumont, em Joinville. Pisca-alerta! Sou do Brasil inteiro. Boa, boa, boa. Todo mundo com alerta, ligado? A gente fazia que essa brincadeira de piscar o farol. Sim, sim, sim, eu me lembro. Aí o Fetter botou a sala dele ali. Botei minha sala na sacada. Agora deu, agora acabou. Isso, mas a gente não, a gente fala de trânsito, trânsito, trânsito, e não lembra que Joinville, Blumenau, Chapecó, Floripa, para no trânsito. Para, claro. Porto Alegre para. Tem alguns pontos que param, né? Sim, Zona Norte, saída claro da cidade. Claro que não, cara, para tudo, velho. A Ipiranga anda fácil essa hora. Não anda fácil, não anda, Piranjas. A Ipiranga não. Pega no sentido Ipiranga PUC, velho. Vocês não sabem o que é ficar parado no trânsito. Parado, parado. A Ipiranga anda. Ipiranga não fica parada. A Ipiranga anda. Parada. Vocês não sabem o que é ficar parado. Parado. Sério, vocês não sabem o que é ficar tu tem razão. 30 minutos, mudou, uma hora, andando... Mas quando é que tu fica parado? Floripa, Blumenau, Joinville, Joinville, o Pita lá, parado. Não anda, não tá andando. Vocês não sabem o que é não ter trânsito. A Ipiranga flui. Aí a BR lentamente, mas flui. Nesse caso, não liga o pisca-alerta. Mete a mão na buzina logo. Não mete a mão na buzina, nada, Rodaica. Olha aqui, ó. Buzinar é coisa de mulher. Buzinar é coisa de mulher. Adoro buzinar. De viagem. Coisa de mulher, ó, buzinar. Gente, vou passar. Que podem casar agora, né? Não, e buzinar com a moto ainda, pra avisar, ó, tô chegando, gente. Tô passando. Buzinar de moto. Não, não, isso. Na Ipiranga não dá pra buzinar porque tem um monte de hospital ali, cara. Ali tem aquele hospital ali pertinho na minha casa, ali na... Pega naquele hospital ali que tem ali pertinho da Palácio da Polícia. É, não dá pra buzinar. E ali é um ponto que afunila. Afunila, e aí é ruim ali. Realmente o povo respeita bastante os hospitais da cidade. Ah, sim. Muito. Meu, tá rolando o Grenal da Solidariedade. Boa. No portalsocial.org.br. A Fundação Maurício Sirotsky e as rádios Gaúcha e Atlântida estão te possibilitando tu ganhar camisetas do Grêmio ou do Inter e também bolas oficiais do Campeonato Gaúcho. Como é que funciona? Você entra lá, portalsocial.org.br, faz a sua doação a partir de R$10. Quem doar a menor doação única, vai ganhar a camiseta do seu time. Uma do Inter e também uma do Grêmio, autografada pelo Falcão e pelo Renato Portaluppi. Os ouvintes da Atlântida vão doar para a instituição Canta Brasil, que é uma instituição de Canoas que faz um trabalho bacana com jovens de 6 a 18 anos. Então acesse lá portalsocial.org.br. Por favor. Todo mundo tá falando do Grenal, Grenal domingo, no outro domingo. Então aproveite a semana do Grenal para ajudar a gente no Grenal da Solidariedade. Por falar nisso, a RBS TV transmite o Grenal de domingo agora no Estádio Olímpico em HD. Não, agora Beira Rio. Nos dois. Perdão, desculpa. Em HD, exatamente. Em HD. Os dois Grenais, enfim, o do Beira-Rio e o do Olímpico. E é demais jogo em HD, né? É demais. É outra coisa, né? Depois que a pessoa tem uma experiência em assistir uma televisão HD... É pra isso que existe o HD, pra futebol. Não, e pro Patrola. Amanhã, Patrola, às 11h30 da manhã. HD. Tem duas coisas. Do Porto. Aliás, vocês todos vão aparecer no Patrola sábado, né? É mesmo, como assim? Vamos avisar a família já. É mesmo? É, já avisa a família. Tem um material grandão da Atlântica Fest, ficou muito massa. O Multishow passa o Planeta Atlântida, os shows em HD. Em HD, cara, é muito melhor. melhor tava, no planeta Atlântico HD. Eu vou trocar meus olhos. Eu gosto HD, ao vivo, cara. Maurício. Tava passando o Paralamas esses dias, né? Paralamas. É melhor do que a vida real, HD. É melhor do que a vida real, cara. Acho que não, Maurício. O planeta Atlântico você conseguiu melhorar na tela. Eu acho que não. Eu acho que o que a gente sente lá vivendo o planeta. A emoção de estar lá, né? É maior que a HD. Eu já tô procurando um espelho em low HD. Não quero high definition. Não, é low HD. É LD. É. Como é que é? Low definition. Uma dúvida que eu tenho e queria dirimir contigo aqui, Rodaica. Tu que faz o único programa, um dos dois únicos programas da RBS TV em HD. Programa HD. É, projeto especiais da RBS TV, os Histórias Curtas. O Anônimos também. Extraordinárias, o Patrola e o Anônimos vai estrear em HD. Olá! Agora. Então, o terceiro programa. Os únicos dois que eu falei, né? Falei certo, né? O projeto. Só já anunciei que o Anônimos de fato tá pra estrear. Por quê? Por exemplo, que o programa que foi ao ar ontem à noite na Rede Globo, chamado Globomar, que é um baita de um programa. Ernesto Palha. Com Ernesto Palha, com a menina Ernesto aquela, Palha. A Glenda Kozlovski. Por que que não é? Gostovski. Por que que não é em HD aquele programa? Você saberia me explicar? Acho que é. Não é. Dinheiro, né? A Globo e a RBS, elas estão passando por um processo. HDização. Deixa a menina falar. Da chegada por favor, do HD. Às vezes o público questiona por que que TVs mais novas já operam totalmente em HD, certo. E a Globo, que é a mais vista, ainda não. Uhum. Por quê? Porque a Globo, ela tem os seus equipamentos e as suas afiliadas espalhadas aí por todo o Brasil. Certo. Que operam no sistema SD. Ok. Então fica muito mais difícil. O que é SD pra nossa audiência SD leiga? É como a gente assiste hoje, que não é o HD. Fica muito mais difícil quando tu é uma empresa grande desse porte, tu substituir todo o equipamento, e não trata-se só de dinheiro, porque okay. Tu tem que especializar pessoas, tu tem que ter todos esses equipamentos vindos de fora, uhum. É um processo um pouco mais complicado, então fica mais difícil uma empresa como a Globo operar totalmente nesse sistema, tá. Como ela opera hoje no SD, que é o sistema único. Então, alguns programas vão implementando o HD, que é o que está acontecendo aqui na RBS. A gente vai ter agora um estágio, daqui a pouco o esporte vai ser todo em HD, o Vida e Saúde vai ser todo em HD, até que finalmente vai chegar no jornalismo. Certo. E aí as nossas emissoras no interior do estado, também Pelotas, Santa Maria, também receberão esse equipamento, e finalmente nós teremos uma transmissão única em HD. Um exemplo. Um processo, porque é uma TV muito grande, que envolve muitos profissionais no Brasil inteiro. Jornal Nacional. Jornal Nacional, por exemplo, recebe grande matéria explicação. De todo o Brasil. Né? É impossível esse HD, porque todo o Brasil vai ter que ser HD para ele finalmente. Isso poder. E como a Globo prioriza a qualidade, ela não quer ficar espichando, espremendo a tela. Então, quando ela tiver condição... A imagem do estúdio fica HD, né? Na hora que entra uma imagem... A matéria é... O objetivo é esse, é transformar a programação toda, que vai acontecer bem daqui a pouco. Muito bem, muito obrigado pela explicação. Amanhã 11h30, Patrola. Patrola, 11h30 da 11h30, 11h30 mesmo. Na verdade ele entra entre 11h30 e 11h40, né? Depende ali do ajuste da programação, logo depois da Turma da Mônica. Muito bom! É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Sim. O Murilo de Caxias do Sul está querendo vender uma nave. É uma caminhonete Sanyang. É uma caminhonete, né? É linda, aquelas autônomas assim, sabe? É marca de água? É uma questão subjetiva. Não, assim, umas grandonas. Assim. Eu, particularmente, acho legal. Eu gosto de caminhoneta que tem lugar pra carregar pessoa e carga ao mesmo tempo. Certo. Sanyong Actions Sports A200S 2008 Prata. Único dono, apenas 31 mil quilômetros. Ela tem freio ABS mais EBD, airbag duplo, ar-condicionado digital, motor Mercedes-Benz de 141 cavalos, turbo diesel, intercooler, transmissão automática e 6 marchas, tração, obviamente, 4x4. Enfim, é uma nave. Não manda o preço. Quem tiver interesse, entre em contato comigo através do vendocaminhonete@live.com. Certo? Isso aí eu não conheço, Magnata. Não conhece, não conheço, né, Paulzinho? Não conheço. Estamos à procura. Paulzinho é meu filho, tá, Magnata? Ah, é carinhoso, Paulzinho. Estamos à procura de uma secretária para a clínica veterinária Pet Fauna. Tem que ser. Secretárias. Secretária. Tem que lidar bem com os animais, assim. Bom, vamos ao texto. Aqui, ó. A veterinária Pet Fauna está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e além de amar animais, é claro, a pessoa deve ser organizada, comunicativa e ter facilidade com o atendimento ao público. Sabelatir. Tá bom. Túpora. Quem tiver interesse, sim, pode enviar o e-mail para petfauna@petfauna.com.br. Petfauna. Não é Petfinder. Petfauna@petfauna.com.br. E aí, Almerzinho? Show de bola, meu querido. Show de bola, querido. Vamos que vamos, que o som não pode parar. É isso aí, Almerzinho. Vamos lá, vamos lá. Vai fazer o que hoje, Almerzinho? Hoje eu vou lá na tua festa. Reunião dançante, não é? Não, Almir, não. Reunião dançante. É a única festa que o Almir vai, viu, gente? Deixa eu falar uma coisa. Reunião dançante, nós teremos sábado que vem. Sábado que vem. Em Caxias do Sul. Caxias. No Pepsi Club, comemorando o aniversário da Atlântida Caxias. Olha. E tu vais com essa jaqueta salva-vida também? Lá pra... Não é jaqueta salva-vida, é um colete. Né? Colete salva-vida. Colete estufe. Vai, né, pegar algum barquinho, alguma coisa, vai curtir o final de semana com a família. É. Gurizão. Gurizão tranquilo. Botar no barquinho. E aí, na boa. Dá uma banda. Alô? E o Almir, qual é o produto que nós temos hoje? O produto é o famoso homossexual, né? Hã? Tô vendendo um homossexual. Tá vendendo um homossexual. Botei a venda agora. Botou o teu homossexual à venda. Não quer mais ele. É o sabão em pó para partes íntimas. Ah, legal. Ah, boa, boa. É o homossexual. É o homossexual sem o H. Tu curte o homossexual? Não curto, mas não tem nada contra. Tu curte o porra? Não tem nada contra também. Então, quem sabe usando. Tenho grandes amigos homossexuais. Deixa o pessoal por aí pra experimentar. Vou experimentar. Ontem tu já experimentasse esse negocinho lá, né? Ontem ele começou a experimentar. Ontem eu não posso chamar. Já rolou um canudinho. Ontem foi uma experiência. Agora o porão é em 3D. É largura, altura e profundidade. Mais ou menos isso. É um canudinho do Didi. Se eu tivesse um canudinho. Então é isso, é o homossexual, o sabão em pó para as partes íntimas, para deixar tudo bem branquinho. Que nós já testamos. Em off, secretamente, já testamos esse produto com o Michael Jackson. E aí? Pra ver se ficava branco mesmo. Mas ficou mesmo. Ficou mesmo. Outro que lavou os olhos foi o Happy Hood. Lavou os olhos com o homossexual. Happy Hood lavou porque é só pra parte íntima, não é pra passar na pele. E aí deu problema com o Happy Hood. Deu problema pra lavar os olhos. Tem um outro jogador de futebol também que utilizou nas patinhas do homossexual. Eu esqueci o nome dele, mas é da do Inter. É indígena. O e-mail para entrar em contato é porancurtehomossexual@fetter.com.br/o-programa-virou-uma-loucura. Ponto, nos encontramos na Concorde em Floripa, www.http. Tá bem, é show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela sua audiência. Que tu não volta. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. 15 minutos para 7. Da Mileira, a moda está nas ruas e o Big é preço baixo todo dia. Vamos ver aí, doutor Alceu. Doutor Peter. Ah, doutor Alceu, o que vai fazer no fim de semana, doutor Alceu? Vou ver o jogo, doutor Peter. Que vai visitar a mãe, doutor Alceu? Exatamente, dia das mães, né, doutor Peter? Coisa boa, vai visitar a sogra também, doutor Alceu? A sogra? Não, minha sogra não vou visitar. Não vai visitar. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Fala, doutor Alceu. Doutor Peter, dei decisão no Gauchão e no Catarinão, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. No Gauchense e no Catarinense. Gauchense. E aí? No Catarinense, Criciúma e Chapecoense. Hein, Criciúma? Vou torcer pra Chapecoense. Domingo, 16h, Berimbau do Ilse. Chapecoense do meu querido amigo alemão, do churrasquinho do alemão ali na Getúlio Vargas. A capital tá fora, lá em Floripa, doutor Petro, em Santa Catarina. Como assim? Não tem a Bahia, da decisão, claro, é verdade. É Criciúma e Chapecoense. Certo, doutor Alceu. E no Gauchão, doutor Petro, o senhor sabe quem é que vai disputar? Eu sei, doutor Alceu. É o Inter e o Grêmio. É o Grenal de Farrapos. É, quem é que ganha, doutora Rodaica? Oi. E aí, tudo, gente? Ah, não me fala que tem esse troço de novo. Domingo. Mais dois, Rodaica. Ah, dois. Olha, na boa, não precisava. E seria mais cinco. Acabou de cair a nossa viagem. Outra coisa, parar com esses foguetórios besta na cidade, que parar, né? É chatíssimo. Mas tem ainda todo o estoque de foguete, então, os dois times têm todo o estoque. Trabalha ainda cedo, tem mais rojão. Vai ser domingo às 4 da tarde. Tem mais rojão pra quem quiser. Num dia das mães nem era pra ter essa bobajada aí, né? Aí, pessoal, a Rodaica proibiu os foguetórios domingo, tá? Ninguém pode jogar foguete. Não vai ter aquela história de mãe entrar de graça no estádio. Ah, então. Não, mas eu acho que mãe não quer nem de graça no estádio, né? É, talvez algumas, né? É, algumas gostam, né? Quer tô mais, doutor Alceu? Era isso, por ela, doutor Pé. Posso rapidinho aqui, ó? Pode. A gente fez um bolão pra ver quais seriam os cruzamentos das quartas de final de Libertadores, né? Que bola nas costas. E a gente sabe muito de futebol. Nenhum, né? Cruzeiro e Santos, acertamos Santos. Júnior Barranquilla e Estudiantes, erramos dois. Fluminense e LDU, erramos dois. Inter e Grêmio, erramos dois. Que loucura. De oito times a gente só acertou que o Santos. Que tristeza. É. Tá bem, era isso então, no Bola nas Costas, né, doutor Alceu? É. Vamos ver aí, Rodaquinha, o que, que tem aí pra gente? Tem uma dica da Damiler que a gente falou antes. Olha, que bom. Então, no Dia das Mães, que é agora, ninguém mede esforços pra agradar essa pessoa tão especial. Então, tem algumas dicas aqui da Damiler pra ajudar na hora da escolha do presente da mãe. Ainda dá tempo, tem hoje ainda, sim, amanhã, né? Claro que sim. Então, como o friozinho tá aí chegando, a dica é apostar nos maxi tricôs e cardigans, que surgem em versões mais compridas e confortáveis para a estação. Boa! Essas peças são bem versáteis, elas combinam com lenços ou podem ser marcadas na cintura com um cinto mais fininho. Boa. Aí tem que usar com uma calça mais sequinha. Outra dica bacana que é da Miller, ensina a usar o maxi cardigan com saia. Tanto aquelas bem longas, como as mais curtinhas, que também são moda nesse inverno. Muito. Pra acompanhar todas essas novidades, é só seguir a Damiler no Twitter, que é @Damiler, ou entrar no site da Damiler agora pra ver toda a coleção e todas as dicas de presente pro Dia das Mães. É o damiler.com.br. Damiler é Damiller. Muito bem. Certo? Tá bom, Rodaquinha. Eu parei de dar presente que reclamo, né? A mãe já ganhou máquina de lavar, panela. Nenhuma mãe vai reclamar de ganhar sim, um presente da Damiler. Opa, é legal. Tanto é que eu comprei, além... É uma baita dica. Além de uma calça jeans da Damiler pra minha mãe, eu comprei também uma cinta liga. Legal, hein? É? Uma cinta liga. Muito bom. Pra que a tua mãe vai querer uma cinta liga? É verdade. Ué, cara. Comprou até. Mas qual é o problema da mãe dele usar uma cinta liga? Tá vendo? Tu olha pro pai e tu vê que não dá nada pro pai, velho. Hã? Tu olha pro pai e tu não dá nada pro pai, velho. Não dá nada o quê? Como não dá nada pra ti? Sim. É. Filho do seu pai. Pai tem quatro filhos, né? Sim. Quatro filhos e a mãe usando anticoncepcional todo o tempo. Porra, que coisa, hein? Respeitei. Deixa eu contar rapidamente aqui. Quem, o aquele negócio da saúde, né? Que a gente tava falando esses dias. Não, a mãe, né? Um dia, numa sala de aula, a professora da primeira série decidiu contar a história dos três porquinhos. Foi contando, contando, até que chegou a parte em que os porquinhos tentavam arrecadar materiais para construir suas casas. E a professora disse: e então o primeiro porquinho chegou ao pé do carroceiro que transportava fardos de palha e perguntou: o senhor carroceiro não se importa de me ceder um pouco da sua palha para que eu possa construir a minha nova casa? E rapidamente a professora virou-se para a classe e perguntou: e o que acham vocês que o homem terá dito? E o Batata, sentado lá no fundo na sala, responde: caraca, um porco falante! Eita! Vamos dar uma girada aí, vai, Porazinho! Marido chega em casa! Pera, é uma piada, Porã! Uma piada velha! Piada velha do Porã! Apoio! Lan House, tudo para tricô! Marido chega em casa. Era só tocar pro bebê. Ah, o marido chega em casa espumando de raiva. E aí a mulher, né? O que pode acontecer, querido? Por que você está tão nervoso? Ah, é que sem querer eu dei uma fechada num cara no trânsito. Ai, deixa pra lá, amor. Isso acontece a todo instante. Mas ele me chamou de corno. Corno. Ah, então ele te conhece. Aí! O cara encontra um amigo no bar e pergunta: vem cá, cara, tu gosta de mulher cheia de celulite e barriguda? Ah, sai pra lá, meu. Tu gosta de mulher... É o Girimum. É o Girimum. Tu gosta de mulher que tem mau hálito e que vive reclamando que a vida é uma merda? Claro que não, meu. meu, tá maluco, meu? Então por que é que você não para de dar em cima da minha mulher? Caramba! Protesto aí. Fala do protesto. Oi? Não. Fala do protesto, Marcos. Deixa eu quem manda no programa, Alexandre Fetter. Claro, pois não. Não, eu faço questão de ouvir aí o teu protesto, cara. Não, é meu. A informação sobre o protesto. Pela primeira vez, o povo brasileiro está se movimentando para protestar em alguma coisa. Então, motoristas indignados com o aumento da gasolina, que é brutal, assustador e imoral. Cavalar. Tá de Jaraguá, a gente, pelo menos os que mandaram e-mail, tá? Jaraguá do Sul, Blumenau e Caxias do Sul vão amanhã se encontrar nessas cidades e abastecer nos postos, passear pela cidade, abastecendo 50 centavos e pedindo nota fiscal. Até tem os lugares onde vão se considerar, porque é legal ir de tropa. Muitos postos vão fechar amanhã nesses locais. Em Brasília aconteceu isso ontem. E os caras ficaram loucos porque eram filas e filas de carro. O que acontece? A pessoa chega, pede pra abastecer 50 centavos e pede nota fiscal. Pede nota fiscal e paga com R$50. Isso demora pra caramba. Então vai formando fila, então deixa o dono do posto louco. Claro. 50 centavos, 25 centavos vai pro governo. Metade do preço da gasolina vai pro governo imposto. Entendeu? É o protesto que a gente fala, que o brasileiro não faz nada, né? Que aceita tudo omisso. Então, esse é um protesto bem bolado. Claro, muito bem bolado. Inteligente, pacíficos. Pontos de encontros em Blumenau, Vila Germânica, 5 horas da tarde. E em Caxias, o ponto de encontro é na Praça Dante Alighieri, às 14h. Das 14h às 15h, o pessoal vai estar esperando ali na Praça Dante Alighieri. Pô, eu queria muito participar desse negócio, queria ver. Então queria ver a cara dos frentistas, coitados. Porque o frentista, coitado, não tem culpa, né? É empregado, tá ali também, vai ter que sofrer esse pênalti. Mas é uma forma de mostrar, tem que fazer. É isso aí. Não é nem tanto pelo atrapalhar o posto, é pra mostrar que a população tá mobilizada. Claro, tem que fazer. Que a população pode se unir por alguma coisa. Entendeu? Não sei se é coincidência ou não, o ministro Lobão, acho que é Minas Energia. O Lobão falou que, não há possibilidade do governo aumentar a gasolina, a partir de semana que vem o álcool já começa a baixar o preço. Quer dizer, de uma certa forma, já tem algum resultado. Uhum. Entendeu? O ministro já foi falar que o ano... No entanto, até agora é só uma promessa verbal, né? Ok. Mas é que da parte do governo não aumentou desde 2009 a gasolina. Aumenta na então boca. Então tá na hora de aumentar. Não, eu quero dizer que o governo já se sente confortável pra aumentar o preço da gasolina, isso que eu quero dizer. Mas segundo o Lobão, não. O governo não vai aumentar. Pode ter certeza que vai aumentar. Mesmo com todas as pressões, acho que se o governo aumentar, ele vai tocar fogo nos protestos, cara. Aí vai ser loucura. Aí explode, né, cara? Se o governo fizer isso, explode a bombinha. Explode a bomba de gasolina. Vai explodir a bomba. É que a principal reclamação são os cartéis, né? A cidade inteira aumenta preço, né? Como se fosse um passe de mágica. Não existe concorrência, né? Não existe um posto que tenha uma gasolina mais barata. Existe os postos que têm gasolina no mesmo padrão. Se o dono de um posto vai lá e coloca mais barata, ele começa a sofrer ameaça. Calma. Sabe quanto tá a gasolina nos Estados Unidos? Isso é noticiado. Paulo Santana já botou a coluna dele, zero hora. R$7. Como? A gasolina nos Estados Unidos. O litro R$7? Não, R$7. Não, de jeito nenhum. $3 o litro, então. O galão nos Estados Unidos. É galão que custa R$13,29. Que não é um litro, galão é mais. $13? Três. O galão que vem 4 litros e pouco. O galão mais caro é R$13,79, R$13,89. Eu ouvi ontem na rádio. Gasolina, litro, $7. Qual rádio tu ouviu? Foi lá pros Estados Unidos? Já. Qual rádio tu ouviu? Já abasteci, inclusive, lá. Não, lá em Brasil. Lá em Abu Dhabi, tu enche o tanque de uma Sportage, que eu não sei quantos litros são, por R$49. Mas aí tu tá lá no centro do petróleo. Não, mas o Brasil não. É verdade. E o pré-sal? O certo era a pessoa botar um cano nas ruas e puxar. E na Venezuela, que é o quinto maior produtor de petróleo do mundo, também é risível o preço da gasolina. É imposto, muito imposto. Cara, lá nos Estados Unidos, com $40 tu enche o tanque. R$80. Não, nem 80. Menos de 80. $64, $40 tu enche o tanque de gasolina, dependendo do carro. Sim. É isso aí. Então tem mais. Nossa, mas por isso que tem mais de qualidade? Não é de qualidade. Ó, meu, rapidamente, uma última colocação aqui. Mulheres são mais propensas ao tédio no casamento. Segundo uma pesquisa feita no Canadá. Culpa delas, sempre. Pra chegar ao resultado, os estudiosos questionaram os casais sobre relacionamentos, sobre seus relacionamentos. O relacionamento maçante foi a queixa mais comum. Outros pontos negativos apontados foram falta de diálogo, falta de diversão, e falta de romance. Falta de laço, pois não apareceu. A pesquisa também revelou... A pesquisa também revelou que o casamento é mais chato que o namoro. É chato, claro. É. Perguntado sobre qual o maior obstáculo para o amor duradouro, as pessoas responderam: conflitos, egoísmo e, em terceiro, traição. Ah, é verdade. É, cara, pode pular que tá quentinho é o casamento. Eu não acho que o casamento é mais tedioso que o namoro. Eu acho que o relacionamento, depois de um tempo, ele se torna... Independente do estado civil. Independente de ser namoro ou casamento. O namoro também muda, dá tédio. Imagina que nós aqui, tá? Nós convivemos aqui diariamente há 4 anos, no mínimo 2 horas por dia, certo? Cara, tem dias que a gente não aguenta olhar um pra cara do outro. Sabe por quê? Imagina um casamento que tu convive 24 horas por dia, praticamente. Sabe por que a gente não aguenta olhar um pra cara do outro? Olhando 2 horas por dia em 4 anos aqui? Porque a gente não faz amor entre nós. Isso é uma sugestão. Isso é uma sugestão, Potter. Porque um dia o Feta podia reclamar comigo. Se eles fizessem, eles não iam ficar juntos. Levar o mijado do Feta e depois a gente ia ali resolver tudo na sala dele. Aí já renovava assim: vem cá, vamos conversar. Aliás, a dica pros casais é essa, né? Quanto mais amor fizer, melhor vai ficar o relacionamento. Faça amor! Mas para fazer amor, o relacionamento tem que estar bom. Tem que estar legal, né? Ou a falta de uma pauleira, né? Pra fazer amor... A falta de uma pauleira é bom também. O filho tem que dormir cedo. É que no início do relacionamento, enquanto as pessoas querem se conquistar, elas mostram o seu lado mais bonito, mais bacana, né? Ah, é verdade. E aí depois que já tá conquistado... Começa a mijar de porta aberta. É, e aí perde um pouco desse romantismo aí que as mulheres sentem falta, entendeu? Eu acho que o primeiro encontro eu já mijo de porta aberta. Pessoal, vamos ouvir tudo isso aí já pra ver como é que é. Acho que o romantismo acaba quando tu sente o cheirinho do primeiro cocô dela na tua baita frase! Baita frase! Ah, eu discordo, porra. Esse não é o problema. O romantismo acaba quando acaba o romantismo. É, cocô até gostoso. Acaba quando as pessoas já foram conquistadas. Por falar em acabar, acabou! Olha só, hoje à noite, Pretinho Básico. Atlântida Joinville comemora 10 anos com Papas da Língua. Em Joinville. Hoje Joinville recebe os papas e amanhã Bento Gonçalves, Pretinho Básico na Pena 5:30 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui com o Pretinho. Bom final de semana. Curta muito a sua família, seus amigos neste fim de semana. Esteja conosco mais uma vez na segunda-feira, 1 da tarde. Valeu!